Lúcia Cândida de Souza, Gustavo de Souza Sá, também Brian Victor, Vaz de Souza, Samira Wanda, minha gente, parabéns, ei! Prepara a festa e convida Tono Oliveira, é muito bom, é isso aí, completando mais um ano de vida, parabéns, felicidade. Parabéns pra você. Vamos nessa então com o nosso programa, nosso Estação 87, que está no ar. Bom dia, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. O seu radinho ligado, você também, no Rádios Net.